Boa noite a todos, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Quero pedir que você, mais uma vez, dê atenção a quem está aí à sua volta. Dê uma olhada se tem alguém que você não conhece ou que você não cumprimentou ainda. Veja se tem alguém que está nos visitando nesta noite e que está aí do seu lado, que você possa ministrar a ele, ministrar a ela. Veja, abençoe, cumprimente. Convido você a abrir a sua Bíblia, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, primeiro capítulo. Irmãos, nós estamos experimentando nesse ano o tempo de devocional, tempo com Deus. Quantos aqui estão fazendo devocional todos os dias? Levante bem alto a mão, por favor. Muitos irmãos, glória a Deus, glória a Deus. E nós estamos colhendo fruto disso. Nós estamos colhendo fruto por estarmos em unidade, fazendo um devocional juntos, todos os dias, estudando um tema, caminhando juntos em unidade, ainda que cada um no seu lugar, na sua casa, mas há uma unidade de propósito em nós estarmos separando um tempo juntos para buscarmos ao Senhor. Há um fruto pessoal. Você pode não perceber, irmãos, mas há um fruto gradativo. Uma hora você vai ver o sinal claro de todo o crescimento. Pouquinho, pouquinho, todos os dias, talvez a gente nem perceba, porque ainda estamos correndo tanto, mas se nós pararmos para avaliar, tem algumas coisas que Deus está fazendo por conta da nossa comunhão com Ele. Vários irmãos estão testemunhando. Eu tenho testemunhos pessoais de frutos de Deus na minha vida por conta do devocional, desse devocional. E de uma forma assim específica, por conta deste hábito de juntos, com o mesmo texto, com a mesma revista, buscando o Senhor e dedicando um tempo específico, todos os dias, para ler, meditar, e eu gosto de escrever nas folhas da minha revista, em cada versículo, o que Deus está me fazendo pensar, o que Deus está falando, o que eu estou observando, e esse devocional vai nos acrescentando, todos os dias, uma pequena porção de nutrientes. Muitas pessoas frequentam o culto uma vez na semana. No domingo vem a um culto. Talvez seja você que está aqui hoje. E você já sabe que muitas coisas hoje comprometem ou concorrem com o culto. Se por acaso aqueles irmãos que frequentam uma vez na semana acontecer alguma coisa, um visitante, uma festinha, um negócio, um cansaço, uma dor de cabeça, você vai faltar ao culto com facilidade e você vai passar mais uma semana sem receber, não apenas uma mensagem, mas sem receber de uma porção de Deus, de um alimento, de um nutriente. Isso vai fazer falta. Pode parecer que a semana continuou do mesmo jeito, mas a gente não percebe, assim como a gente não percebe os nutrientes que vão chegando aos poucos, a gente não percebe o gasto que vai sendo e não tem reposição de nutrientes. Então é muito importante que eu e você tenhamos essa convicção. Eu não posso ficar firmado só em ir a um culto uma vez na semana. Eu preciso ter minha vida com Deus. Irmão, você não tem ideia do que é ser pastor. Você não tem ideia do que é ter vontade de abrir a cabeça de um e colocar lá dentro. Cara, pelo amor de Deus, enxerga! E de vez em quando Deus tem que falar comigo assim: meu filho, eu não faço isso, fica tranquilo, deixa. Mas Deus, eu sou responsável. Sim, filho, faça o que você tem que fazer, mas não acha que você vai conseguir abrir na cabeça de ninguém. Mas, irmão, eu queria que o Espírito Santo abrisse sua cabeça para você experimentar o que é desfrutar da comunhão, da palavra do Senhor, um pouquinho que seja a cada dia e ir crescendo na presença do Senhor. Duas palavras muito fortes que o Senhor deu sobre esse tempo do fim, disse, o amor de quase todos esfriará. Significa que eu e você estamos correndo o risco de nem vermos, nem percebermos, mas o nosso amor esfriar. A gente vai vivendo mecanicamente. Isso é um desastre, irmão. A palavra do Senhor diz assim também, porventura haverá ou encontrará fé na terra quando o Senhor voltar. Ele vai encontrar fé na terra. A gente está assim tão desolado, tão assim, é tudo só no material, é tudo só no agora, e a gente precisa, irmão, a gente precisa de um nutriente de Deus todos os dias. A gente precisa de um nutriente de Deus todos os dias. E longe de mim está te ameaçando, está te amedrontando, mas eu não posso deixar de falar, nós estamos vivendo os dias do anticristo. Parece que está longe, mas não, ele já está governando. Quando ele entrar em cena, tudo o que ele está fazendo hoje já vai estar pronto. Toda a sua estrutura, todo o seu ministério, todo o seu governo, todos os seus recursos já estão sendo estabelecidos. E nós podemos ver sinais claros do esfriamento, da falta de amor, da falta de fé ao redor do mundo. E eu e você precisamos nos despertar, Senhor, eu quero me posicionar com o Senhor. E nós temos um costume religioso muito grande de buscar uma bênção de Deus. Eu tenho a minha vida aqui, e aí eu busco uma coisa, eu ponho aqui na minha vida, eu preciso de outra, eu busco outra coisa, eu ponho aqui, agora já estou, ai, graças a Deus, pastor, passou, está tudo bem, agora está tudo bem. E a gente vai levando a vida, vai caminhando, e de repente vem de novo outro problema, e a gente busca outra coisa de Deus, e é como se Deus, nós aprendemos isso na religião, como se Deus viesse com um balcão de produtos, o que, que você precisa? O que você precisa? O que precisar está aqui. Olha, o que precisar está aqui. E aí a gente vai, eu preciso disso hoje, Senhor. E coloca ali, resolve. Ai, graças a Deus, resolveu. Alguns não acham que resolveu. Alguns até dizem assim, Deus, onde estás? Ah, Deus não me ouve, Deus não responde. Porque a gente decidiu viver essa vida em que a gente vai levando essa vida terrena. E de vez em quando a gente pega algumas coisinhas de Deus e resolve, e complementa, um cheque especial de Deus, um dinheirinho, uma coisa assim que de repente acontece, a gente não sabe de onde veio, como veio, mas Deus vem, deu livramento, aí mudou, resolveu tudo. Mas na verdade, na vida cristã, Deus quer que eu e você mergulhemos no reino dEle. E nos alimentar todos os dias da palavra, ter comunhão pessoal com Jesus Cristo todos os dias, é fundamento da vida cristã, fundamento. Você pode ir diante de Deus, você pode ter um conselho, você pode ter uma oração forte, você pode ter bênçãos de Deus, mas amanhã virá outra situação que vai demandar outros recursos, e você vai ter que caminhar de novo a mesma ladainha de sofrer, de tentar, de batalhar, até que a vida passa, você, ai, graças a Deus, resolveu mais uma, e vão levando a vida, e desse jeito, é possível que quem vive assim, um dia descubra que acabou o tempo. Como cristãos, nós precisamos ter uma vida de intimidade, de comunhão, de nutrir a nossa vida espiritual e de colocar em prática o que estamos aprendendo do Senhor. Se você tenta e não dá certo, saiba de uma coisa, tem algo para ser liberto, tem algo para ser aprendido, tem algo para ser buscado com todas as forças, talvez tenha algo para ser mandado embora da vida. Mas o Senhor, tendo espaço, Ele vai trazer nutrientes todos os dias. E começa com o seu tempo com Deus. Uma revista que você gasta 15 ou 20 minutos ali lendo, meditando, orando, buscando. E o Espírito Santo vai falar com você o tempo todo em cima desses textos. Essa semana que terminou ontem, nós começamos lá no dia 8, no domingo, com aflição permitida por Deus. E nós começamos a ver que existem muitas pessoas que estão sofrendo, estão passando aflições. Enquanto eu meditava, eu perguntei, Senhor, eu estou sofrendo, agora eu estou entendendo, eu sofro tantas coisas, Deus. E que coisa, agora estou entendendo, tem que sofrer mesmo, né, Senhor? É, tem que sofrer mesmo. Mas aí o Senhor me fez pensar no seguinte: meu filho, você acha que você está sofrendo? Ah, Senhor, eu sofro por isso, eu sofro por isso. Olha como isso está difícil, olha como aquilo está difícil. Meu filho, presta atenção, quantas pessoas ao redor do mundo estão morrendo, massacradas, oprimidas, empobrecidas, machucadas, degoladas. Tem gente sofrendo de verdade. Domingo que vem, nós vamos ter alguns testemunhos para nós sermos altares de Deus em oração e intercessão pela igreja perseguida. Tem gente sofrendo mesmo, que faz com que a gente tenha a conclusão: não, eu não estou sofrendo coisa nenhuma. As minhas lutas são coisas muito simples. Mas a gente acredita, então, oh, Deus, me ajuda, Deus não me resolveu, Deus não me ajudou. Mas o Senhor vai nos mostrando: não, filho, é necessário, o sofrimento, as aflições são necessárias. Eu ministrei aqui há pouco tempo atrás sobre compartilhar as dores do ministério de Cristo, como isso é necessário. E nessa semana o Senhor falou conosco sobre isso. Depois, na segunda-feira, obedeçamos com humildade. E então o Senhor foi me fazendo lembrar: meu filho, você sabe que haverá um reino eterno e que eu quero que você governe nesse reino? Sim, Senhor, eu sei. Eu quero governar sobre algumas cidades. Haverá o milênio, são 1000 anos de reino de Cristo na terra. E sabe quem é que vai reinar nessa terra com Cristo durante 1000 anos? Somos nós. E eu te pergunto, como o Senhor me pergunta de vez em quando: quantas cidades você vai governar? Como assim? Eu não sei, governar, não, eu quero ir para o céu, eu quero resolver o problema, eu quero melhorar minha vida, eu quero um dinheiro. Não, filho, olha para a eternidade. Essa vida aqui, ela é nada perto da eternidade. Você conhece o meu reino? Você é crente mesmo porque crê na minha palavra? Você conhece o meu reino, filho? Eu tenho um projeto maravilhosíssimo, perfeito para a eternidade. Inclui, por exemplo, o milênio. E eu quero os meus filhos, meus príncipes dessa terra, governando comigo no milênio. O que é que você sabe sobre isso, filho? Quantas cidades você quer governar no milênio, filho? Eu nunca estudei sobre isso, eu nunca aprendi sobre isso, eu não sei nada. Ah, eu não acredito que é assim, não. Ah, eu acho que é só vão ficar no céu, na rua de ouro, e vai ter todo mundo anjo com asinha, e a gente vai ficar cantando pela eternidade afora. Não, Senhor. Então, filho, se você quer governar comigo, ande em obediência. Aprenda sobre o meu reino, caminhe comigo. E o Senhor vai falando conosco durante a semana, irmãos. Existem galardões, existem coroas, pedras preciosas, existem lugares de governo que o Senhor está preparando para os seus filhos, que decidem caminhar nessa terra tendo o reino em primeiro lugar. Na terça-feira, dia 10, o Senhor falou sobre a aflição momentânea. Se lá no domingo ele falou sobre que realmente tem aflição, o Senhor falou assim: olha, é momentânea a aflição, tenha os olhos do reino, tenha a cosmovisão do reino. O que passamos, até mesmo aquelas questões tão terríveis lá nos países muçulmanos, debaixo de uma perseguição do sistema muçulmano, islamismo, tudo isso é passageiro, filho. No dia 11, ele falou sobre a fé, os atributos de Deus. No dia 12, o Senhor veio e falou sobre a luz. A palavra é a luz. A gente atende os irmãos, a gente vê os irmãos lutando, a gente vê os irmãos às vezes esmurecendo na vida por falta de luz. Tomando decisões tolas por falta de luz. Priorizando coisas nessa vida que não são a prioridade do reino, gastando dinheiro, gastando tempo, gastando energia, tentando extrair alegria de coisas que não são a prioridade do reino, porque não tem luz. Quando a luz acende, quando tem luz, por favor, Carol, olha essa chave que está em cima para mim, atrás de você, está vendo aquela primeira lá em cima? Apaga ela para mim, por favor, Carol. Por favor, apaga ela lá. Isso, pode. Quando não tem luz, dificulta tudo. Muda tudo. a visão fica mais difícil. Você ainda tem iluminação aqui, mas depois que não tem luz, irmão, não tem jeito de você querer acertar as coisas na vida. Pode acender, por favor, cara. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para nós. E nós passamos nesse dia, passamos por essa palavra, passamos por esse devocional, e o Senhor vai nos mostrando, filho, você tem noção de quantas pessoas estão à volta e que não estão andando na luz, isso é, não estão andando na palavra. Frequentam a igreja, são crentes, estão tentando, mas eles não sabem ainda o que a palavra diz acerca de um determinado assunto. Alguns até sabem, estão estudando, mas não aplicam. E o Senhor vai nos mostrando na quarta, na sexta-feira, dia 13, ele falou sobre conhecereis a verdade. No sábado, dia 14, o texto sobre examinando a nossa comunidade, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e como nós devemos nos posicionar diante do Senhor. No domingo, dia de hoje, ele falou sobre santidade ao Senhor. Mas eu gostaria de parar com vocês em um único dia, o dia 11, em que o Senhor nos deu esse texto da primeira, da segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo. Leia aí agora comigo. Segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, diz assim o primeiro versículo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Verso 3: o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Vamos ler mais uma vez? Só o versículo 3. O seu divino, visto como o seu divino poder, nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. O que significa esse versículo? O que é esse versículo poderosamente para a sua vida? Mais do que ouvir um versículo, mais do que entender teologicamente um versículo, o que que essa palavra, pensa que essa palavra é um decreto de Deus e que ela pode penetrar a minha vida e fazer um rombo, não um estrago, mas uma transformação sobrenatural. Esta palavra. E que se eu apenas leio, estou lendo, eu ainda não penetrei no reino, eu ainda não entendi, o Espírito Santo ainda não me tem totalmente, porque se ele começar a me falar com vida, essa palavra vai trazer uma explosão de vida dentro de mim. E Pedro vem e deixa esse texto: o seu divino poder nos deu tudo, nos deu tudo. Eu estava numa segunda-feira dessas, há um tempo atrás, eu tinha ministrado todo final de semana em Salvador, e o meu voo era no final da tarde, na segunda-feira, e de manhã deu tempo, eu fui lá para a praia, e fui caminhar, eu fui correr na orla, e foi um tempo maravilhoso, porque a praia estava vazia, o dia lindo, maravilhoso, e já cansado da caminhada, eu me assentei num gramado, logo assim, em volta da areia da praia, e naquele gramado tinha um coqueiro daqueles de fotografia, de férias, de praia, o coqueiro meio curvado, aquelas folhas lindas do coqueiro, os cocos ali bonitos, e eu assentado, falei assim: Deus, que privilégio esse lugar. E de relance, assim, eu me lembrei de Belo Horizonte, falei assim: tem gente que está no trânsito agora, meu Deus do céu. E o Senhor falou comigo, falou assim: meu filho, todas as coisas boas eu já dei para todos vocês. Vocês não desfrutam porque não sabem. Nós passamos lutas, nós ficamos aflitos, nós ficamos desesperados, nós esperneamos, nós choramos. Eu estou falando nós, é nós mesmos, irmãos. Nós nos cansamos, nós desanimamos, nós ficamos assim, porque nós não sabemos, nós não cremos mesmo que Deus já nos deu todas as coisas concernentes à vida. A gente tem medo Se tem um dinheirinho, a gente tem medo de gastá-lo. Ai, não, segura, guarda. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E a gente deixa as coisas do reino, porque eu preciso fazer aquilo, senão esse dinheiro vai acabar. Ih, irmão, eu conheço muito crente que há anos são crentes e que vivem assim. Não pode guardar. Ai, meu Deus, a crise está aí. Se tem dinheiro, tem preocupação. Se não tem dinheiro, tem preocupação. Como é que vai ser? Agora eu não sei. Ah, meu Deus do céu, eu não vou nem à igreja mais. Nós temos gente aqui, irmão, que não vem à igreja porque gasta gasolina. Não vou não, porque gasta gasolina. Está gastando tempo. Olha, uma passagem, está cara a passagem. De onde a passagem está cara? Olha, eu vou te fazer um negócio. É porque não é você, porque eu tenho dinheiro contadinho. Eu não posso isso, não posso aquilo. E o dinheiro se tornou o senhor da vida delas. E elas nem se lembram de que Deus já disse todas as coisas concernentes à vida já foram dadas. A única pergunta que você pode me fazer com toda sinceridade é: então por que eu não estou vivendo isso? E aí o Senhor vem e traz luz. O Senhor vem e traz luz para nós na sua palavra. Filho, o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. A manifestação da presença de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus, seja de uma forma singela, como um devocional feito com amor todos os dias, uma busca pelo Senhor, uma honra ao Senhor, um amor à palavra de Deus. Ai, meu Senhor, isso aqui é a sua palavra, a sua lei, é o Senhor, é a sua presença. O Senhor habita em mim, eu amo o Senhor, eu amo meus irmãos, eu amo a igreja, eu amo te adorar. Esse amor simples pelo Senhor, livre de qualquer coisa, ele já é um passo maravilhoso para quem vai desfrutando do seu divino poder, que nos tem dado todas as coisas. E tudo isso é verdadeiro, é real, irmãos. Mas o Senhor me levou nesses dias a entender esse versículo de outra forma, mais profunda ainda. O Senhor falou assim: veja o que são essas palavras. E eu fui estudar o que são essas palavras. E no texto original está escrito com um entendimento mais profundo da seguinte forma: o seu divino poder nos tem permitido, dado, propiciado tudo o que nos conduz a Zoe. Diga Zoe. Z-O-E, Zoe. E seja no hebraico, seja no grego, a gente tem algumas características desses idiomas muito diferentes do português. O português você tem uma palavra, manga, e vários sentidos. O hebraico já é diferente. Você tem um sentido e várias palavras. Cada uma dessas palavras tem uma aplicação específica daquele sentido. Então você vai encontrar várias palavras para a palavra em português, vida. Uma das palavras no grego para vida é Zoe. E Zoe não é uma palavra qualquer. Zoe é uma palavra usada especificamente quando alguém vai dizer a vida da qualidade do reino de Deus. Não é qualquer vida. Não é uma vida boa nessa terra. Não é uma vida toda provida por Deus. Não é a vida sem problemas, não. É uma vida superior, é uma vida com a qualidade do reino de Deus. A plenitude do reino de Deus. Seja o prazer de estar com Jesus, seja o prazer de estar na presença do Espírito Santo, seja o prazer de servir ao Senhor, seja a confiança em meio às tempestades, seja a provisão milagrosa no meio de qualquer luta, as experiências de crer, independente das circunstâncias, as experiências de perseverar, ainda que o nosso coração esteja assim, todo dilacerado, perseverar, um padrão, uma qualidade de vida que só Deus explica, e Deus tem isso para nós. O mais provável é que amanhã, segunda-feira, você e eu vamos sair correndo com a mesma rotina de vida. Rapaz, gostei da mensagem de ontem, viu? Muito boa, estou orando ao Senhor. E assim vai embora, mais um ano, mais dois anos, mais 10 anos. Essa é a nossa vida, irmão. Mas se nós nos lembrarmos, o texto sagrado está dizendo, Deus já concedeu todas as coisas que me conduzem a esta vida. O texto de Pedro está dizendo assim, não é de uma hora para outra, mas é progressivo. Me conduzem à plenitude desta vida de zoe, de qualidade plena do reino de Deus e de o amor, a piedade, a devoção, a sensibilidade, o descanso, a bondade, a graciosidade de Deus para esse tempo tão difícil. Deus tem isso para mim, tem isso para você, irmão. Deus tem isso para mim e tem isso para você. Eu estou pedindo ao Senhor discernimento de um dos aspectos que está ocorrendo nesse tempo, em todo lugar, que é uma mente embotada. O diabo está conseguindo neutralizar a mente. Os cientistas, os estudiosos, os pedagogos estão explicando isso de uma forma muito simples. Eles estão dizendo, a tecnologia, o agito do volume, da velocidade, da intensidade das informações, está neutralizando a capacidade intelectual para leitura, para memória, para raciocínio. Nós estamos como zumbis, como escravos, andando nessa tecnologia e a gente não pensa mais, essa geração não quer mais se esforçar, não quer mais raciocinar, não quer mais analisar, não sei não, está muito difícil, não consigo não, está muito longe. E a gente está vivendo isso, é uma escravidão já do sistema do anticristo, a gente não percebe isso, então a gente não quer ler mais, a gente não quer meditar, a gente não quer buscar a palavra, a gente não quer se aprofundar nas escrituras, a gente não quer isso. A gente não quer, a gente quer assim, E aí o que acontece? Quando vem a palavra do Senhor, a nossa mente é embotada. É como se estivesse insensível. É como se assim, é isso mesmo, é isso amanhã. E amanhã, amanhã nada, daqui a um minuto. A gente nem se lembra, nem faz sentido o que ouvimos. E a palavra, é isso mesmo. Qual é aquele versículo mesmo? Foi pro programa? Rapaz, aqui, gostei daquele versículo. Olha, deixa eu anotar aqui, a gente anota. Mas amanhã a gente de novo está correndo como zumbis, como alguém debaixo de encantamento, o mesmo ritmo da vida, longe dessa vida, que parece uma palavrinha solta ali no texto, mas na verdade ela é o alvo desse texto. O Senhor tem nos conduzido, contudo, a respeito da zoe de Deus. Agora imagina, irmão, você prepara uma festa. Você prepara uma festa, você prepara o almoço, você compra o peixe mais caro, você compra um suco de uva caríssimo, você prepara tudo, você faz tudo, você compra pratos novos, porque os seus estão feios, estão velhos, e você me chama, não, pastor, vem almoçar aqui em casa, e aí dá meio-dia eu não apareço, meio-dia e meia eu não apareço, meio-dia e quarenta, meio uma hora, duas horas eu não apareço, e aí de repente você resolve me ligar, pastor, aconteceu alguma coisa? Eu falo assim, não, está tudo bem, pastor, onde você está? Eu estou aqui no clube. Pastor, o senhor não veio almoçar? Eu esqueci, desculpa. Outro dia a gente marca. Obrigado, tchau. Mas, meu Deus, eu preparei tudo do melhor. Ele não fez... Irmão, você pode acreditar, vai ser a Terceira Guerra Mundial. Ou então acabou, não tem chance para mim. Não tem chance, nunca, pode pedir desculpa, pode fazer alguma coisa, acabou, nunca mais, de jeito nenhum. Não, Deus falou no meu coração, meu tempo aqui acabou, estou indo para outra igreja. Agora imagina que Deus não vai ter essa atitude, essa reação, mas imagina que Deus preparou, não o banquete que você poderia ter preparado para mim, Deus preparou zoe, vida plena. Alegria, vitória, bênção, testemunho, conquistas. Deus preparou o reino, Deus preparou a presença dele para eu e você desfrutarmos. Mas nós estamos envolvidos, não é com o clube, no meu exemplo, na minha ilustração, nós estamos envolvidos com as correrias, as ordenanças de Faraó, as exigências da vida. Eu não tenho tempo, não dá, não consigo, não estou lendo, eu não sei, não ouvi, eu ouvi a mensagem, mas a vida é assim mesmo. Meu Deus. Deus do céu, eu quero entrar nisso daqui, e eu quero ver que o Senhor já preparou todas as coisas que me conduzem a essa vida zoe de Deus, a essa vida de piedade, de coração sensível. Eu quero ser assim, eu quero ser quebrantado pelo Espírito Santo, eu quero te adorar e mergulhar na adoração, no quebrantamento, eu quero me deleitar com Jesus, eu quero ter fé, eu quero ter alegria, eu quero atravessar as lutas e estar assim tranquilo, eu quero estar na moderação do Espírito, eu quero estar no descanso, eu quero enfrentar as dificuldades, nesse mundo tereis aflições, eu não sou perfeito, eu também tenho os momentos em que eu vou lá embaixo e fico preocupado e triste, e vem a seta do desânimo, mas eu quero me levantar e falar: Senhor, eu me deleito na tua presença e em ti, onde o Senhor já preparou todas as coisas que me conduzem a esse padrão de vida, eu quero comunhão, intimidade com o Senhor, eu quero começar de uma forma simples, Senhor. Eu quero ter uns minutinhos todos os dias na tua presença. Eu quero, Senhor. Isso nos salva. Por isso que o Senhor diz assim: aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Jesus não disse assim: aquele que é crente já está salvo, mas o que não é crente, coitado, está condenado. Não. Aquele que crê. E o que é que define quem é crente mesmo? Aquele que crê, é mesmo, então, Senhor, eu vou descansar. Eu tenho alguns assuntos, irmãos, muito violentos, que eu estou todos os dias me policiando e me adestrando. Você vai descansar, esquece, descansa, aqui hoje no culto, hoje de manhã no culto, na vida da igreja, em todas as áreas, o tempo todo eu tenho alguma coisa, Senhor, entrega, descansa, esquece, põe na minha mão, descansa. Muitas vezes é só porque você tem que dar tempo ao tempo para aquelas coisas amadurecerem. Outras vezes é porque você tem que desligar delas, que elas não são suas. Deixa comigo. Mas, Senhor, eu quero entrar nessa vida. Eu quero entrar nessa dimensão da piedade. Essa palavra, ela foi religiosamente distorcida. Não tem a ver com piedade. Piedade. Madre Teresa de Calcutá, piedade, não, essa coisa religiosa não. Piedade diz respeito a uma sensibilidade do coração, a um fluir do amor, a um derramar do coração, a uma graciosidade, que por onde a gente passar, está tudo bem. Eu quero isso, Senhor, e eu creio nessa noite que o Senhor tem isso para a minha vida. O texto continua dizendo: o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Diga comigo: participante da natureza divina. Aí que nós não entendemos mesmo o que é ser membro de igreja. Ser membro de igreja não é ser membro da comunidade cristã Projeto Adorador. Vocês viram a placa, irmãos? Vocês viram que está bonita a placa, né? Graças a Deus. Nós vamos... Mas não é ser membro dessa comunidade. Não. Ser membro do corpo de Cristo é participante da natureza divina. Eu sou participante da natureza divina. Não faz sentido eu ficar lamuriando, lamentando, me arrastando, tentando. Eu quero viver esse padrão de vida zoe de Deus, porque eu faço parte da natureza divina. Crer nisso de verdade, e se eu não crer nisso, eu já estou condenado. Não, mas se eu nasci de novo, eu estou salvo. Uma vez salvo, falou assim: eu não sei se você nasceu de novo. E o que é que me dá certeza de que eu nasci de novo? É que eu creio e que eu estou vivendo essas coisas, e que o Espírito Santo está me levando a ler, crer e vivê-las. Se isso não está acontecendo, é possível que o Espírito Santo não habita dentro de mim. E se ele não habita dentro de mim, eu não fui salvo, não nasci de novo. Se agora mesmo eu deixar essa terra, ou se daqui a 100 anos, ou se Jesus voltar, eu vou para o inferno. Porque o texto diz assim: aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Senhor, eu quero crer nisso, mas crer de verdade. Então siga, porque crer de verdade implica em obedecer. em seguir, em viver isso. Eu quero viver isso, eu quero descobrir. Senhor, é impossível que eu não descubra essa vida se eu buscar diante do Senhor, porque eu sei quem Tu és. Então eu vou buscar, eu vou viver essa vida e eu vou experimentar essa vida, Senhor. Eu quero viver realmente como participante da natureza divina. Versículo 5, por isso mesmo vós empregando toda diligência, diga toda diligência. Aí já não é o Senhor que faz, já não é o Espírito Santo, já não são os anjos, somos nós. Eu vou me aplicar nisso. Pastor, eu entendi o que você falou. Realmente nós estamos vivendo nessa terra quase que como zumbis. Nós somos direcionados, nós somos dominados. Aí tem isso, aí entra outro e-mail, aí entra uma propaganda, aí entra um WhatsApp, aí eu vou entrando e daqui a pouco o dia já, aí entra uma notícia, eu fico um dia todo abalado porque entrou uma notícia naquele maldito celular que eu nem, se eu não soubesse daquilo, meu dia estava bom, mas agora entrou uma notícia. E no final do dia eu fiquei aflito, aflito e descobri que é mentira. Ah, não, eu quero, Senhor, eu quero realmente, Deus, viver uma vida fora desse circuito maligno de que domina, que oprime, que escraviza. Eu quero entrar nessa dimensão de Zoe do Senhor, da vida do Senhor. Eu quero realmente viver essa vida de natureza divina. Então, eu vou empregar toda a diligência. Sou eu que vou dizer não. Sou eu que toda manhã olho o meu celular e vejo as horas porque o despertador tocou e toco e já vejo que tem um mundo de notícias e se eu não presto atenção eu vou nelas, mas eu estou toda manhã dizendo assim, não vou olhar, não quero saber disso. Eu quero ter meu tempo com o Senhor, eu quero ouvir as notícias do céu, eu quero ouvir as notícias do reino, eu quero saber o que Deus tem para mim, eu quero ver as prioridades do Senhor. Eu não quero viver debaixo desse sufoco, dessa pressão. Eu tenho, Senhor, na hora que eu resolver um problema financeiro, aí eu vou dar mais tempo à igreja. Na hora que eu resolver meu problema familiar, aí eu vou cultuar o Senhor, aí vai vir paz. Não, Senhor, em qualquer circunstância, agora eu vou buscar o Senhor em prioridade, eu quero isso aqui. Diligentemente eu vou empregar todo o meu esforço. E aí Pedro continua dizendo, acrescentai a vossa fé a bondade, não apenas tenha fé, descansa e pratique bondade. Acrescentar a bondade, o conhecimento, agora que eu estou descansado, estou vivendo uma vida mais santa, reta, tranquilo, servindo, eu vou me dedicar a estudar a palavra, estudar, buscar conhecimento. E até mesmo se é o conhecimento dos assuntos. Irmão, grande parte das pessoas nesta nação que estão passando aperto já por causa da crise, estão passando aperto porque estão levando uma vida na sua economia completamente errada. Não é que não existe crise. Mas se o meu contexto financeiro, o meu contexto econômico estiver todo errado, eu lido com a minha empresa do jeito que dava, do jeitinho brasileiro, eu lido com as minhas finanças do jeito que dava, o jeitinho brasileiro, eu tenho algumas coisas no meu jeito de agir que são contrárias ao reino de Deus, mas eu nunca enxerguei, então eu serei afetado pela crise, não adianta pensar que o Senhor vai me guardar. Mas se eu tenho um conhecimento de como gerir corretamente todas as coisas, irmão, a crise está aí, eu vou ter que gerir corretamente todas as coisas, eu vou ter que enxugar algumas coisas, eu vou ter que coordenar algumas coisas, mas eu não vou ficar na rua da amargura e ficar desesperado e tomando atitudes mais loucas ainda, porque se eu tenho conhecimento, eu posso continuar andando em paz, sabedoria, destreza. Então acrescente a bondade, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Eu quero governar bem sobre todos esses assuntos. Eu quero governar bem. Seja meu tempo, seja minha saúde, seja alimentação. Eu estou lutando todos os dias, Senhor. Senhor, o Senhor está vendo. Eu estou lutando todos os dias para ter domínio próprio sobre esse assunto, sobre esse assunto, sobre esse assunto. E se o Senhor não me ajudar, Deus, é porque tem alguma coisa errada comigo. Porque se eu estiver lutando mesmo diante do Senhor, se eu estiver caminhando isso daqui, o Senhor vai me conduzir a essa vida Zoe. Porque o Senhor já disse que todas as coisas que me conduzem a essa vida de excelência do teu reino já foram concedidas pelo Senhor. É impossível falhar. Acrescentando ao domínio próprio a perseverança. A gente desiste muito fácil, irmão. Essa geração é uma geração que desiste muito fácil. Dá vontade de ir lá esganar um sujeito que ele venha com... Pastor, olha, pastor, senta, e ouvi um conselho, daqui a pouco, ah, não está dando certo, ai, desisti, ai, estou muito cansado. Oh, meu filho, se você pegar a história dos homens e das mulheres de pouco tempo atrás, eles eram homens de garra, eles eram homens de perseverança, eles se esforçavam, eles se empenhavam, andavam milhas, faziam todo esforço, não tinha tecnologia que temos hoje, não tinha o celular, não tinha comunicação, mas eles estavam ali firmes e perseveraram, por isso nós estamos aqui hoje. Agora eu não posso perseverar, eu não posso fazer esforço, eu não posso lutar, eu não posso permanecer firme, eu tenho que me abalar, eu tenho que mudar de rumo, eu tenho que tentar outra coisa, eu tenho que... que coisa, meu Deus. Senhor, eu quero realmente isso aqui para a minha vida. Com diligência, eu quero labutar assim, como o Senhor está falando essa palavra. E a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. E olha o versículo 8, leia comigo na sua Bíblia o versículo 8. Pois se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarei ociosos ou infrutíferos, se em vós houver estas coisas em abundância, eu não vos deixareis ociosos, infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor. Você crê que Jesus está dizendo isso, irmão, através de Pedro? Irmão, um monte de gente levantou a mão. Por que você levantou a mão? Aí de novo levantaram. Por que você só repetiu o que eu fiz? De novo. Ou você realmente assim, meu Deus, eu creio nisso aqui. E olha que coisa, eu estou vivendo o contrário disso aqui. Eu creio nisso aqui, eu creio nisso daqui. Você não precisa que ninguém te peça para dizer amém. Você está se segurando para não explodir. Senhor, é isso aqui mesmo. Se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixareis, deixarei ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma promessa do Senhor para mim. Ah, sabe o que é? Porque com essa crise, aí não dá mais para fazer, eu vou ficar ocioso. Não, o Senhor está falando que eu não vou ficar ocioso. Não porque meu patrão, não sei o que é, não porque na minha igreja, porque o pastor, não porque meu pai, porque, não porque também, aí não tem jeito, aí não dá, eu não estou conseguindo por isso, eu não estou conseguindo, porque não, está escrito que eu não vou ficar ocioso nem infrutífero, eu terei o que fazer, e o que eu vou fazer não é para ocupar tempo, vai ser frutífero. Deus do céu, então eu vou para a sua presença, eu vou para a sua presença, porque tem alguma coisa que o Senhor vai me direcionar, que não vai me deixar ocioso nem infrutífero. No pleno conhecimento de Cristo Jesus. O versículo 9. Mas aquele em quem não há estas coisas é cego. Aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Aquele em quem não tem essas coisas é cego. Aquele em quem não há estas coisas é cego. Cego, não vê nada. Estou entendendo, não vê, não enxergo. Não sei o quê. Alguns desses são os que estão dizendo assim, cadê Deus? Cadê Deus? Eu estou buscando, eu estou orando. Aí você pergunta, oh, irmão, tem um negócio assim que é difícil para o pastor. Por que você falou assim, irmão? Então você... Começa a orar para valer sobre esse assunto. Mas já estou orando. Sabe? Não, vamos buscar o Senhor, vamos jejuar. Ah, eu jejuei muito. Já orei. Irmão, você acredita mesmo que se eu e você orarmos e jejuarmos, Deus vai ficar calado? Só de pirraça. Vamos ver até onde ele vai. Todo mundo diz que ele vai ficar com fome. Quero ver ele magrelo. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você acredita mesmo? Os anjos estão falando assim, Deus... Já é a quinta semana que ele está orando, toda madrugada, e o Senhor, não, vou respondendo não, deixa mais um tempo. Você acredita mesmo que eu e você vamos orar ao Senhor, vamos jejuar ao Senhor, e ele não vai falar nada? Ou possivelmente sou eu que estou com meu ouvido entupido, meus olhos cegos? E vem Pedro e diz assim, aquele que anda desse jeito, buscando a vida zoe, buscando perseverar diante do Senhor, ele não ficará ocioso, nem infrutífero. Mas aquele que não tem essas coisas, esse é cego. E você não tem erro em dizer, esse é surdo, esse não ouve. Deus está falando, às vezes Deus está falando com as pessoas à volta, presta atenção, anda assim, assim, assim, assim. Olha, busca o Senhor todos os dias. Ah, não, eu já tentei, mas não dá. A minha vida está muito tumultuada, está muito tumultuada. Não ouviu? Não enxerga? Irmãos, daqui de cima, quando eu ministro, eu estou lidando com a sua eternidade. Você tem noção disso? Eu não estou te entretendo. Eu não estou tentando construir uma igreja linda para Belo Horizonte. Como pastor, a minha responsabilidade aqui em cima, seja pregando aqui, seja no dia a dia com você, diz respeito à sua eternidade. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é alguém morrer sem Jesus e passar a eternidade no inferno? Pensa nisso. Quando vai acabar? Não, não vai acabar. Mas assim, vai ser longo o quanto? Não, não vai acabar. Nunca mais vai acabar. O inferno, o inferno, o inferno, o inferno, o inferno, o inferno. Mas eu não acredito no inferno. Você não precisa acreditar no inferno. Pode continuar duvidando do inferno, não tem problema. Mas qualquer lugar que você for, sem a luz de Deus, será um inferno. Não, mas eu já sou crente, isso não diz nada. Ser da religião A, B ou C não salva ninguém. Agora, eu preciso crer de verdade no Evangelho de Jesus Cristo. E começar a viver uma vida, não apenas lendo a revistinha, mas de discipulado, de devocional, de ler as escrituras e viver. Senhor, eu vou morrer, eu vou para a cruz, mas eu vou pôr em prática isso. Eu não abro mão, eu tenho uma ministração no site que chama Tape as Fontes. Eu aconselho essa ministração o tempo todo aos irmãos que estão enfrentando algumas lutas, porque quando a gente enfrenta uma luta, a primeira coisa que o diabo faz é impedir as fontes. E aí vai distanciando, vai se isolando, vai indo atrás disso, vai morrer de fome. E o cerco do inimigo vai ser curto, vai ser rápido. Então cuide das fontes, tape as fontes, não deixe o inimigo descobrir suas fontes, não deixe o inimigo se irandar com suas fontes, envenenar suas fontes. Então uma das fontes, eu vou manter minha vida com o Senhor. Todos os dias eu quero intimidade com o Senhor. Eu vou manter minha vida de comunhão com o corpo de Cristo. Eu vou manter minha vida de intimidade com o Senhor no louvor, na adoração. Eu vou manter essas coisas, porque aqueles que têm todas essas coisas em si não ficarão ociosos e nem infrutíferos. Versículo, o último versículo depois fala, terão amplo acesso ao reino eterno de Deus. O que você pode dizer com facilidade e integridade, eu não dou conta, eu estou tentando, mas eu não consigo. Mas nessa noite você pode fechar os seus olhos e dizer, Senhor, eu quero essa vida. Eu quero crer de verdade que todas as coisas concernentes à vida já foram concedidas. Todas as coisas que me conduzem à vida Zoe já foram dadas por ti, eu não preciso lutar por elas, eu não preciso clamar ao Senhor por elas, eu preciso só da diligência para vivê-las na minha vida, e eu quero viver essas coisas na minha vida. Fecha os teus olhos, olha o Senhor, coloque sua vida diante do Senhor nesse momento, diga, Senhor, eu quero isso, eu tento, eu luto, mas o peso das lutas, das dificuldades à volta é sempre maior, Senhor, mas eu quero, Pai. Eu quero viver intensamente. Eu quero viver intensamente, Senhor. O teu reino, a tua palavra, a tua verdade. Me ajuda, Senhor. Me conduz, Senhor. Me conduz, Senhor. Ore a Ele. Senhor, eu não estou tratando de um assunto terreno, circunstancial. Do Senhor me ajudar na minha luta financeira. Isso é sintomático, Senhor. Isso é consequência. Eu não quero ser tolo para ficar o resto da minha vida lutando só para resolver meu problema financeiro, conjugal, emocional. Eu quero mergulhar no teu reino. Porque tudo que eu preciso, o Senhor já deu. Talvez eu esteja lutando e até achando que o Senhor não está me respondendo, porque eu estou no caminho errado, eu estou buscando o lugar errado. O que o Senhor já deu está no pleno conhecimento de Cristo Jesus, na comunhão com Jesus. Eu quero mergulhar nessa comunhão com Jesus. Eu quero priorizar o Senhor, eu quero renunciar a mim mesmo, ao pecado, à carne, e eu quero ir para o teu altar, eu quero conhecer o Senhor pessoalmente, eu quero te beijar, eu quero te abraçar, eu quero me encher do Senhor, eu quero Jesus. Se você pode dar uma resposta ao Senhor nessa noite, coloque-se de pé. Eu peço a você que se coloque de pé e diga: Senhor, essa palavra é para mim. Eu quero sair do lugar que eu estou. Por mais que eu ache que o lugar que eu estou já é um bom lugar, eu quero ir para um lugar mais elevado ainda, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, Jesus. Toca-me nesta noite, Senhor. Não fique estagnado, inerte, como esse zumbi do século 21, que vai apenas sendo movido pelas fotografias e por umas noticiazinhas do WhatsApp. Seja alguém que diligentemente mergulha na leitura, na palavra, mergulha na presença do Senhor e diz: me dá, Senhor. Onde o Senhor está, eu quero estar diante do Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. A oportunidade que temos do altar do Senhor nesta noite.